Todos os dias ao nascer do sol, ganhamos o maior de todos os presentes já oferecido ao ser humano, um novo dia. E hoje é um novo dia, o nosso dia, o dia dos namorados. Vamos vivê-lo com a mais intensa paixão, alegria e felicidade. Quero, através desta mensagem, declarar o grande amor que tenho por você e o quanto você é importante para mim. Tenho tanto prazer em sua companhia. O seu carinho, a sua atenção, só tem colaborado para que eu lhe queira cada vez mais. E gostaria que continuasse assim. Esta pessoa doce e maravilhosa, que a cada dia conquista o meu coração de forma sábia, como só você sabe fazer. Você merece com que eu lhe parabenize. De todo o meu ser, obrigada. Obrigada por me fazer feliz e estar a meu lado em tantos momentos. A nós dois, meu amor, felicidades. Te amo.